Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Agradecemos muitíssimo a audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo e também nas gravações que estão à disposição de vocês a qualquer instante do dia ou da noite, aqui na seção Lux Esotérica do menu da rádio Esotérica FM e na seção de áudio da loja Esotérica Virtual, sempre com os nossos programas à disposição para vocês ouvirem na internet gratuitamente a qualquer momento. E vamos, ouvintes, dar continuidade com muita satisfação aqui ao nosso curso introdutório de teosofia, de esoterismo. Com muita gratidão, estamos aqui procurando levar alguns conhecimentos que podem ser importantes para a evolução de todos nós, caros ouvintes. Então, aqueles que estão chegando pela primeira vez no nosso programa, sejam todos bem-vindos e saibam, ouvintes, que nós estamos aqui levando esses conhecimentos para vocês, sempre num espírito de liberdade de pensamento, de ecumenismo. Não estamos aqui fazendo nenhum parcimonialismo com relação a qualquer escola, nenhum proselitismo para qualquer sessão esotérica, qualquer escola esotérica, caros ouvintes, mas sim levando a mensagem da filosofia esotérica, que há muitos e muitos séculos tem sido transmitida oralmente de discípulo para mestres por aqueles grandes seres que integram hoje a grande fraternidade branca, mas que tempos atrás, caros ouvintes, estiveram na condição que nós estamos hoje, a condição de buscadores. E nós temos a oportunidade de estar tratando com vocês, ouvintes. Desde a última quinta-feira nós começamos a falar sobre a população do plano astral. Essa que é realmente uma das temáticas, caros ouvintes, mais interessantes do esoterismo, porque essas informações nos preparam para a vida além da vida, a vida além da morte, pois, como indagavam os egípcios, ouvintes, a pergunta não é se há vida depois da morte, mas se há vida antes da morte, porque a vida no astral, caros ouvintes, é muito complexa, muito rica, mas ao mesmo tempo muito diferente para nós aqui que estamos nesta terceira dimensão, nesse vale de lágrimas, como nos dizem as escrituras cristãs. Mas é certo, caros ouvintes, que mais cedo ou mais tarde nós vamos passar para o outro lado da vida. E como nós comentamos no último programa ao vivo que nós transmitimos, realmente existe uma pléiade de seres diferentes no plano astral que tem certas correspondências com aqueles seres que estão aqui no plano físico. É óbvio que a vida física é muito diferente da vida astral, porque na quarta dimensão, ouvintes, realmente muitas questões que existem aqui no físico não existem mais. Então já falamos das pessoas que estão fisicamente encarnadas, ou seja, fisicamente vivas, mas que durante a noite se projetam no astral e ali aparecem também e são habitantes também do astral. Ou seja, nós estamos no astral, caros ouvintes, recebendo as influências físicas, emocionais, que repercutem aqui no físico e que obviamente vêm do plano astral, das suas energias, que realmente são muito intensas, caros ouvintes. Nós temos realmente que conhecer esse assunto. E falamos no final do nosso último programa do processo do desencarne, como é importante realmente manter a calma, a tranquilidade nos últimos momentos da nossa vida. Obviamente que quando nós estivermos falecendo, provavelmente nós procuraremos fazer isso. Agora, o problema são as pessoas que estão à volta, que muitas vezes sentem a perda, começam a chorar, começam a realmente clamar a Deus pela vida daquela pessoa, então fazem realmente um verdadeiro teatro em volta do indivíduo. E esse momento do desencarne, ele é muito importante, pois como nós mencionamos, é naquele instante em que a energia sai das pontas do nosso organismo e se dirige para o nosso coração, quando essas energias são ali coletadas, então o nosso ser interno, a nossa alma, começa a passar aquele filme, começa a recobrar todos os pontos mais importantes do que aconteceu durante a nossa vida. Então, em cerca de 2 ou 3 minutos, o eu interno faz um sumário de toda a vida e ele, então, definitivamente se retira o corpo astral do físico e é cortado o fio de prata que liga o corpo astral à nossa matéria. E aí, caros ouvintes, é a morte. Mas o que nós vamos tratar aqui hoje é como é a vida, então, da pessoa que desencarnou no plano astral, caros ouvintes. E aí é realmente algo que nós temos que nos preparar. Primeiro, como nós já comentamos, é preciso entrar no plano astral com muita calma, com muita tranquilidade, porque aquele plano é o plano das emoções. Então, como nós já dissemos várias vezes, as emoções no plano astral são 100 vezes mais intensas do que no plano físico. Então, não podemos jamais perder a calma, não podemos nos aterrorizar, não podemos realmente permitir que o nosso espírito ali tremule, caros ouvintes, naqueles instantes do nosso despertar, porque isso pode provocar realmente uma reorganização da nossa aura astral, que se nós ficarmos aterrorizados, vai então fazer com que a matéria negativa que nós tenhamos fique na camada exterior do nosso corpo astral. Isso acontece porque o corpo tenta se proteger, assim como nós nos protegemos no físico, com armaduras, com a nossa casa, com o nosso carro, com coisas que nos protejam. Então, no astral, a proteção é a própria vibração que a pessoa tem. Então, se a pessoa desperta, né, algumas horas depois ou alguns dias depois no astral, e nós já mencionamos para vocês, a vida no astral, quando a gente desperta, é como um sonho que não termina nunca. Você começa a perceber que aquele sonho está muito comprido demais. E aí, ouvintes, nós temos que concluir que nós estamos mortos. Mas o que está morto, na verdade, é o corpo físico. A consciência, ouvintes, permanece ativa. Aliás, muito mais ativa do que era no plano físico. Inclusive aquelas pessoas que sofriam de senilidade, aquelas pessoas que tinham até doenças graves do cérebro e tudo mais, recobram a razão quando entram no astral, e aquelas pessoas que entram ali com deficiências mentais têm uma aceleração do seu funcionamento mental. E aquelas pessoas normais, né, sentem, obviamente, uma dificuldade tremenda devido a duas coisas. Primeiro, a questão da quarta dimensão, né? O corpo astral na quarta dimensão, ele tem uma posição a mais, uma dimensão a mais para se deslocar. Então, ao invés de ir simplesmente para cima, para a esquerda, para a direita, para baixo, você pode ir por dentro das coisas, e isso confunde muito as pessoas. Realmente a pessoa fica desnorteada e o corpo astral, ele não tem, assim como o físico, órgãos dos sentidos. Ou seja, você não enxerga exatamente com o olho, você não sente com a pele, você não tem esses órgãos definidos dos sentidos. Não é com a orelha, com o ouvido que você ouve, mas é com todo o corpo astral, que a vista de quem enxerga uma pessoa no corpo astral, na verdade, é um grande ovoide, e dentro desse ovoide existe exatamente a forma que a pessoa tinha quando ela desencarnou. Mas, obviamente, que isso, essa imagem, ela existe assim por força do hábito mental da pessoa, a autoimagem que a pessoa tem. Depois, com o tempo, ela pode até alterar a sua imagem corporal, pode até parecer com uma outra pessoa, pode mudar de sexo, pode fazer o que ela quiser ali, porque o corpo astral não oferece resistência à nossa vontade, à nossa mente. Ele é totalmente plástico. Mas o que realmente deixa a pessoa também muito desnorteada são as intensas emoções que são sentidas. Então, se a pessoa não é bem recebida, não tem alguém que a acompanhe ali, a pessoa sofre muito. E nós temos aqui o texto base que nos fala exatamente dessas pessoas que recém chegaram, né, ao plano astral. São as pessoas comuns após a morte. Então, essa classe, né, obviamente, muito grande de habitantes do plano astral, consiste em todos os níveis de pessoas, em diversas condições de consciência. E nunca se insistirá demais no fato de que não ocorre nenhuma mudança no homem ao morrer. Ao contrário, ele permanece, depois da morte, exatamente o que ele era antes, a não ser que já não possui mais o corpo físico. Ele tem o mesmo intelecto, a mesma disposição, as mesmas virtudes, os mesmos vícios. A perda do corpo físico não faz dele um homem diferente do que faria a remoção de uma peça de roupa. E além disso, as condições em que ele se encontra são aquelas que seus próprios pensamentos e desejos criaram para ele. Não há recompensa nem castigos vindos do exterior, mas somente o resultado real do que ele próprio fez e disse e pensou enquanto viveu no mundo físico. E essa, caros ouvintes, é realmente a realidade da vida dos recém-desencarnados. Porque realmente, como nós passamos para esse plano emocional, a atmosfera, aquilo que a pessoa vai conseguir realmente vibrar, vai conseguir enxergar, depende diretamente do tipo de emoções, de tipo de sensações, que vícios, que virtudes que essa pessoa tinha ou quais ela desenvolveu. E isso, caros ouvintes, é o material que a pessoa usa para perceber o plano astral e para se manifestar naquele plano. É realmente muito complexa a situação, porque, como nós dissemos, não existem no astral órgãos dos sentidos, mas sim apenas a percepção geral do corpo. Então, a energia que está nesse corpo são os olhos, são os ouvidos, são o veículo de sensação da pessoa. Então, se ela tinha emoções muito densas, muito baixas, se a pessoa era realmente muito irascível, se era uma pessoa que tinha vícios intensos, aí esse mundo, ela começa a achar que realmente ela está no inferno, né? Porque ela começa a perceber que ela está num mundo onde ela não pode mais corporificar, saciar aqueles desejos que ela tinha, quer fosse da bebida, do sexo, de qualquer vício que a pessoa tinha, de drogas, o apego à matéria, apego aos bens, às posses, às paixões amorosas. Ela não tem mais como realizar isso. E, obviamente, que isso cria um sofrimento muito grande na pessoa, por isso que os antigos chamavam o plano astral também de purgatório, né? Justamente porque a pessoa fica no plano astral, né? O tempo necessário para justamente desgastar, perder a energia nesse corpo astral, dessas baixas vibrações que a pessoa tem. Então, como nós acabamos de ler para vocês, o indivíduo no astral fica numa atmosfera diretamente relacionada com os pensamentos e os sentimentos, as emoções que ela desenvolveu aqui na Terra. Se a pessoa realmente não soube desenvolver as suas emoções, a sua sensibilidade, então ela sofre muito. E o tempo de permanência no astral é diretamente proporcional à intensidade dessas emoções que a pessoa tem. Por isso, caros ouvintes, que realmente, se nós podemos dizer assim, a boa morte é aquela que sobrevém às pessoas já com uma avançada idade, onde a pessoa já foi se desapegando da matéria, dos interesses das coisas físicas, foi simplificando as suas emoções, foi ficando mais fraca fisicamente, já não tinha tantos desejos físicos, porque quando essa pessoa ingressa no astral, ela já está pacificada, já está realmente arrefecida com todas as paixões da Terra. Muitas pessoas assim até nem chegam a despertar no astral, elas simplesmente ficam como se estivessem realmente num sono muito profundo e já ficam ali uma, duas semanas, um mês, dois, e já passam direto para o plano astral, tá? Mas então, para muitas pessoas, depois da morte, né, a maior parte, obviamente, não estranha a sua condição, mas sim percebe que há uma continuação, sob certas condições modificadas, da vida presente no plano físico. Tanto esse é o caso que um homem, né, ao chegar ao astral após a sua morte física, de forma alguma ele percebe diretamente ou sabe que está morto, né? E mesmo quando compreende o que lhe aconteceu, nem sempre de início compreende que o mundo astral difere do físico. Há casos em que as pessoas consideram o próprio fato de ainda estarem conscientes como prova absoluta de que não morreram. Isto se dá a despeito de uma exaltada crença na imortalidade da alma, porque há essa continuidade, caros ouvintes. A pessoa simplesmente acha que está exilada das coisas, do mundo, mas permanece um núcleo de autoconsciência. Então a pessoa realmente não percebe diretamente que morreu, mesmo que alguém fale para ela. Porque, na verdade, o que aconteceu é que ela perdeu apenas o físico, né? Então, se uma pessoa jamais tivesse ouvido falar alguma coisa sobre esse plano espiritual, sobre o plano astral, provavelmente vai se sentir mais ou menos perturbado pelas condições totalmente inesperadas em que ela se encontra. Mas, finalmente, ela aceita essas condições que não compreende, pensando que são necessárias e inevitáveis, né? Então, a compreensão do que aconteceu provavelmente vai esclarecendo esta pessoa aos poucos, conforme o homem descobre que, embora possa ver seus amigos, nem sempre pode se comunicar com eles. Às vezes, lhes dirige a palavra, mas eles não podem ouvir. Tenta tocá-los e percebe que não faz impressão neles. Mesmo então, durante algum tempo, pode concluir de que está então num sonho, mas é um sonho que não termina nunca. Porque em outras condições, quando seus amigos estão adormecidos, mostram-se perfeitamente conscientes dele e com ele falam como outrora. É O fato, caros ouvintes, que durante as noites, quando nós nos projetamos no astral, nós realmente podemos falar com as pessoas desencarnadas. Então, de certa forma, continua um certo contato dos mortos conosco. Mas as condições são diferentes do que a gente faz aqui normalmente, né? Então, aos poucos, esta pessoa começa a compreender as diferenças entre a sua vida presente e a que viveu no mundo físico. Por exemplo, depressa ela compreende que para ela já não existe nem dor, nem cansaço. Isso já é uma vantagem do astral em relação ao físico, ouvintes. Descobre também que no plano astral os desejos, os pensamentos expressam-se em formas visíveis, embora essas formas sejam compostas, em sua maior parte, da matéria mais fina daquele plano. Então a pessoa começa a perceber que ela está num plano diferente, porque toda vez que ela pensa, que ela se emociona, então a atmosfera ao seu redor muda, e com cores, com formas, de acordo com as emoções que ela está sentindo. E isso obviamente dá uma característica muito mágica, e a pessoa se sente muitas vezes inebriada por essas mudanças, que podem ser positivas para as pessoas que têm sentimentos nobres, né? Sentimentos puros, e podem ser realmente altamente perturbadoras se a pessoa, por exemplo, tem imagens mentais sobre um inferno, sobre um local de sofrimento, e ela começa a se aterrorizar, imaginar que ela está no inferno. Então, lamentavelmente, labaredas começam a se formar ao seu redor, e quanto mais o indivíduo vai pintando, carregando as tintas das suas emoções, mais complicada vai ficando aquela imagem, aquelas imagens ao seu redor. Mas com o tempo ele percebe que se ele consegue se dominar, aquilo desaparece. Então ela percebe que ela mesmo está criando essas imagens, né? E conforme a sua vida vai continuando, tais condições se fazem cada vez mais pronunciadas, né? Então, embora um homem que está no astral não possa habitualmente ver o corpo físico dos seus amigos, ainda assim pode ver seus corpos astrais e, consequentemente, sabe quais são seus sentimentos e emoções. Não será capaz necessariamente de seguir em pormenores os acontecimentos de sua vida física, mas, ou das coisas que estão acontecendo no mundo físico, mas terá imediata percepção quanto a sentimentos tais como amor, ou ódio, ciúme ou inveja, porque eles se expressarão através dos corpos astrais dos seus amigos. E isso é uma coisa que só os clarividentes aqui encarnados que conhecem isso, o fato realmente de que quando nós nos emocionamos, quando nós realmente temos sentimentos no astral, a nossa aura muda de cor, né? São criadas faixas coloridas e, obviamente, nós emitimos uma onda vibratória emocional de acordo com aquele sentimento, que gera aquela cor e gera uma onda. Então, aquelas pessoas que ainda têm um certo apego aqui pela matéria, realmente muitas vezes ficam perambulando aqui pela superfície do planeta, às vezes vigiando as suas casas, às vezes acompanhando seus parentes, seus amigos. A pessoa, né, percebe que ela não consegue mais se comunicar simplesmente com as pessoas, mas ela vê, ela sente realmente quais são as emoções que os amigos, que os parentes estão tendo. E isso, ouvintes, é uma coisa para a gente pensar. Quando realmente nós temos alguém da nossa família que parte, nós temos que ter realmente uma postura positiva. Apesar de ser muito triste, de nós sofrermos muito com a perda do nosso amigo, do nosso parente, de um ente querido, mas o fato é que os nossos sentimentos vão afetar essa pessoa que está desencarnada. Então nós temos que, ao invés de nutrir sentimentos de tristeza, de lamentação, nós temos que fazer as melhores vibrações que nós pudermos, enviarmos àquela pessoa pensamentos de amor, pensamentos de saúde, de equilíbrio, desejando que essa pessoa realmente continue a sua evolução. Então, tudo que nós pudermos fazer pela pessoa desencarnada é realmente muito bom. Se nós pudermos pedir que uma missa seja feita de sétimo dia, de trigésimo dia, porque a missa, muito especialmente, ela movimenta os seres angélicos que vão assistir essa pessoa que desencarnou, mesmo que ela ainda não esteja conseguindo enxergar o anjo, os anjos vão mandar energia positiva para a pessoa. E aquela tristeza que nos vem, que obviamente é natural, nós devemos substituir por um sentimento de compreensão, de que a morte, caros ouvintes, é apenas a passagem para o outro lado da vida. Nós temos que tirar essa palavra morte do nosso vocabulário, significando o fim. Mas sim, ouvintes, isso é uma coisa que sempre eu vou estar insistindo aqui no nosso programa. A morte, caros ouvintes, é uma transformação. Nós mudamos de forma, porque assim como o Lavoisier realmente estabeleceu aqui para as coisas do físico, isso também é para o mundo espiritual. Nada se cria, caros ouvintes, nada se destrói. Tudo se transforma. A morte é uma transformação, uma passagem dessa vida para outra, assim como a pessoa lá na frente vai passar de lá para cá. Então, ouvintes, é a nossa satisfação hoje de estarmos aqui continuando esse estudo sobre o que acontece com a população do plano astral. Estamos falando das pessoas recém-desencarnadas, o que, que acontece com elas. Mas vamos ao nosso tradicional intervalo, ouvintes, e vamos voltar já já. Continuando esse assunto, fique agora com o convite da Loja Esotérica Virtual para vocês virem nos ajudar, caros ouvintes, a manter esse e outros trabalhos no ar, como nós estamos fazendo desde o ano de 1996. A Levir está no ar desde 96 e a Rádio Esotérica FM desde 2007, a serviço da evolução dos nossos ouvintes. Até já, retornaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecemos muitíssimo o auxílio, a participação daqueles nossos associados que têm permitido o progresso, sempre a ampliação dos nossos trabalhos. E feitos esses agradecimentos, vamos dar continuidade, ouvintes, a esse tema realmente interessantíssimo: a vida, caros ouvintes, no plano astral, a pessoa, né, que desencarnou, como é que ela fica realmente lá no plano astral, lá que é aqui mesmo, caros ouvintes, o plano astral é onde nós estamos agora. É óbvio que não há necessidade nenhuma, caros ouvintes, para aquela pessoa que desencarnou de ficar perambulando aqui pela superfície do planeta. Nós podemos ficar em dimensões muito mais elevadas, e realmente as pessoas que ficam por aqui assombrando as suas casas, ficando realmente como encosto aí dos seus parentes ou de outras pessoas, são pessoas muito apegadas, são pessoas realmente limitadas, que não percebem que elas estão num plano em que a consciência, caros ouvintes, é tudo. Nós, na verdade, caros ouvintes, somos um núcleo consciente. Temos que tomar realmente ciência disso, pois isso é o que nós realmente somos, ouvintes. Consciências, seres espirituais manifestados aqui na carne. Se nós confundirmos o nosso verdadeiro ser com o nosso corpo, nosso veículo que nós usamos aqui, então a vida no astral é de um sofrimento terrível. Mas para aquelas pessoas que gostam da cultura, que gostam das artes, que gostam de conversar, principalmente, a coisa que mais se faz no plano astral é conversar. Realmente, eu acho que vou me dar bem lá do outro lado, lá, porque é o que mais se faz lá, caros ouvintes, é bater papo. As pessoas batem papo durante dias e dias porque elas não se cansam. O plano astral não apaga nunca, você não tem noção de tempo, de espaço também as pessoas demoram a compreender. E, caros ouvintes, aqui a superfície é a pior parte. Não existe uma pior parte que é dentro do planeta, mas isso ninguém vai se atrever a ficar penetrando dentro da própria crosta terrestre. Porque ali, obviamente, existem habitantes muito básicos que vivem no astral de dentro do planeta. A parte boa para nós é realmente naquilo que nós chamamos de céu, né? O plano astral que vai aqui da Terra até quase encostando na Lua, caros ouvintes, é muito amplo. Existem realmente locais muito belos a serem visitados. Pessoas muito interessantes com quem se conversar, muitos artistas pintando, tocando música e realmente dando aulas, palestras maravilhosas. E apesar disso, ouvintes, no plano astral não é um plano evolutivo, porque nós estamos lá, caros ouvintes, no plano astral apenas como uma passagem numa viagem. Uma viagem que é de retorno, uma viagem de interiorização. Quando nós perdemos o corpo físico, se inicia a jornada de retorno para a nossa alma. Então ali, caros ouvintes, nós estamos praticamente num processo de decomposição do nosso corpo astral. Com o passar do tempo, dos anos que a pessoa lá não percebe, o corpo astral vai perdendo energia, né? Então, ouvintes, mesmo que você aprenda alguma coisa ali, você vai se esquecendo, você não consegue fixar mais nada, e daí, caros ouvintes, fica ressaltada mais uma vez a importância aqui do nosso corpo físico, do nosso cérebro físico, caros ouvintes, que é uma coisa maravilhosa, muito mais transcendental do que nós imaginamos, porque ele é a contrapartida material do nosso corpo mental. Sem o cérebro, caros ouvintes, não dá para evoluir, porque o cérebro é que corporifica, que recebe, que manifesta aqui embaixo aquilo que nós somos lá em cima, assim como o corpo material também. Então, o momento de evoluir é agora, caros ouvintes, o momento de estudar, momento de se aperfeiçoar enquanto nós temos o corpo. E quando a gente passa para o outro lado, é realmente questão de nós também aproveitarmos, mas conscientes que nós estamos nos retirando, que nós estamos voltando ao que nós realmente somos. Uma alma que peregrina, que se reencarna periodicamente. Então ela vai descartar o astral assim como ela descartou o físico. Mas então o homem que tomou conhecimento durante a sua vida terrena, quer seja pela leitura, por ouvir sobre esses temas, assim como estou transmitindo aqui para vocês, ou qualquer outra forma de aculturação com relação à vida no mundo pós-mortem, que ele ficou sabendo das condições gerais da vida astral. Então ele encontra-se, depois da morte, naturalmente num terreno mais ou menos familiar e, consequentemente, não se sente tão perdido, sem saber o que fazer de si mesmo. Muitos daqueles que morrem começam por ficar num estado de considerável inquietação, e há outros que sentem, o que é o pior, um verdadeiro terror quando encontram as formas, pensamentos que eles e os seus iguais têm estado a criar durante séculos. Pensamentos, por exemplo, sobre um demônio, né? Um capeta, uma coisa assim tão corporificada, manifestando mal, né? Então, uma entidade assim tão colérica e cruel. Também as ideias sobre um castigo eterno, né? Que elas estariam no inferno. Elas ficam com frequência reduzidas a um estado lamentável de medo e podem passar longos períodos de agudo sofrimento mental antes que se possam libertar da influência fatal de tão tolas e supremamente falsas concepções. É, lamentavelmente, caros ouvintes, uma prisão mental e emocional que a pessoa cria para ela mesma, com as concepções erradas com relação a o que viria a ser a vida após a morte. Então, estudar esses temas antes de passar para o outro lado, ouvintes, é uma precaução. Porque se realmente não existir nada disso, se a vida terminar e for o vazio, então não vai acontecer nada disso. Mas se as coisas continuarem, ouvintes, essas palavras podem realmente fazer a diferença para vocês. Então, né? Vamos falar aqui também sobre o grau de conscientização que a pessoa pode atingir, né? Então, a extensão de tempo que a pessoa passa ali no astral depende da quantidade de matéria pertencente àqueles subplanos que existem ali no plano astral, a qual é esta matéria, a qual ele incorporou em seu corpo astral durante a vida física. Então terá que ficar necessariamente habitando, sentindo, visualizando aquele referido subplano até que a matéria a ele correspondente se tenha desprendido, se desgastado do seu corpo astral. Então o grau de conscientização da pessoa depende do grau até o qual ele vivificou e usou a matéria do subplano particular em sua vida física. Então, exemplificando, se durante a vida física, a vida terrena, a natureza animal foi, né, afagada e teve permissão para fazer excessos, se o aspecto intelectual e o espiritual foram negligenciados ou sufocados, então o corpo astral, que é o veículo das emoções, dos desejos, ele então persistirá por um longo tempo após a vida física, durando por longos e longos anos. Por outro lado, se o desejo foi dominado e cerceado durante a vida terrena, a vida material, se a pessoa se purificou e treinou, né, a sua natureza inferior para obedecer à natureza superior, pouco haverá então para energizar o corpo astral e ele vai então muito rapidamente se dissolvendo e se desintegrando. Como nós dissemos, ouvintes, a vida no astral depende da qualidade, do tipo da vida emocional que nós vivemos aqui na Terra hoje. Pois cada emoção, cada sentimento, cada motivação que nós temos aqui, ela integra no nosso astral vibrações. E como o astral tem 7 subplanos, que correspondem, obviamente, aqui ao nosso sólido, líquido, gasoso e os 4 éteres, a pessoa então vai percebendo paulatinamente cada um desses subplanos. E a pessoa que tem, obviamente, emoções muito densas, muito fortes, ferozes, a pessoa quando acorda no astral só consegue enxergar aquelas energias inferiores, e ela realmente é levada muitas vezes a concluir que ela está realmente no inferno. Porque apesar dela ver aquelas coisas que ela gostava, aqueles objetos do vício que ela mantinha, aqueles excessos, né, daqueles que são chamados os pecados capitais, que não são mencionados assim à toa, mas se ela nutria isso, então ela vê muito vividamente, ela se recorda com muito mais força daquelas imagens, mas ao mesmo tempo ela não tem como satisfazer essas necessidades. E lamentavelmente muitos, né, não sei realmente como, mas aprendem realmente a obsedar as pessoas, começam a procurar indivíduos aqui no plano físico que sejam também viciados, que tenham as mesmas emoções que ela teve, e elas começam a se grudar na pessoa, obsedar, são verdadeiros encostos e ficam ali tentando incentivar com as suas vibrações que a pessoa realmente faça aqueles atos, que ela tome aquela bebida, que ela fume, que ela consuma aquela droga, que ela se entregue à luxúria. E mesmo que ela não consiga sentir mais fisicamente aqueles prazeres, mas ela, de certa forma, continua aquele ciclo. Isso realmente é a coisa mais lamentável que pode acontecer com o indivíduo. Esse, caros ouvintes, é o subplano mais baixo do astral, e é por isso que, obviamente, a tradição cristã menciona que quando Jesus faleceu, primeiro ele desce aos infernos, né, para resgatar ali aquelas almas perdidas, caros ouvintes, naqueles subplanos. Assim como outros heróis do passado também desciam ao submundo, e essa é uma tarefa, caros ouvintes, muito problemática, hercúlea, de resgatar do pecado, do vício, que agora já não é mais uma coisa material, corporificada, mas é apenas um sentimento, são apenas pensamentos que a pessoa vai continuando, né? Então, o indivíduo, caros ouvintes, ele tem a vida astral diretamente ligada à matéria que ele coleciona aqui no astral. Então, um homem, né, que levou, né, uma vida boa e pura, cujos sentimentos e aspirações foram espirituais e destituídos de egoísmo, não se sentirá muito atraído pelo plano astral. E se for deixado inteiramente a sós, pouco encontrará que o mantenha ali ou que desperte nele uma atividade, mesmo pelo período relativamente curto da sua passagem por ali. Suas paixões terrenas tendo sido dominadas durante a vida física e sua força de vontade tendo sido dirigida para canais superiores, a pouca energia de desejo inferior para ser descartada no plano astral. Assim, seu estágio ali será mais curto e é mais provável que tenha pouco mais do que uma sonolenta semiconsciência até que mergulhe no sono, durante o qual os seus princípios mais altos se libertem do corpo astral e ingressem na vida da beatitude do mundo celestial, que é, amigos ouvintes, o plano mental. O plano mental, ouvintes, que está numa frequência bem mais alta do que o astral, é para nós aquilo que nós aqui muito, né, graficamente chamamos de céu, caros ouvintes, porque é o mundo dos pensamentos, as pessoas que pensam, as pessoas que têm cultura, que curtem verdadeiramente a arte, a filosofia, as ciências e principalmente a espiritualidade, tem muito pouco o que fazer no astral. Mas há que a maior parte de nós somos uma mistura, né? Uma mistura de vícios, de coisas que nós conseguimos controlar, de coisas que são descontroladas em nós, ao mesmo tempo que nós somos espiritualistas, que nós frequentamos aqui ou ali, naquele movimento, naquela organização, mas nós temos um lado ainda sombrio. O ser humano tem realmente uma sombra, tem um inconsciente que tem coisas que realmente mal nós conhecemos. E isso tudo vai desabrochar lá no astral, Vince. Então, é, né, de suma importância que depois da morte, né, física, então ele sempre reconheça. Essa que é a dica, caros ouvintes. Reconhecer claramente que se está se recolhendo, que está retornando continuamente em direção à nossa alma. E, consequentemente, que deve libertar seus pensamentos, tanto quanto possível, das coisas físicas, fixando sua atenção nas coisas espirituais, com as quais se ocupará quando, em devido tempo, passar do plano astral para o plano mental ou o mundo celestial. Muitas pessoas, infelizmente, recusam voltar seus pensamentos para o alto e se agarram aos assuntos terrenos com desesperada tenacidade. Então, com a passagem do tempo, paulatinamente e no curso normal da evolução, elas perdem contato com os mundos inferiores. Contudo, lutando a cada passo do caminho, causam a si próprias muito sofrimento desnecessário e adiam seriamente o seu progresso. E então, caros ouvintes, aquilo que pode parecer apenas uma coisa filosófica aqui na Terra, a questão do apego, a questão, né, se nós realmente estamos na matéria e apegado nela, ou se nós estamos na matéria, mas não pertencemos a ela. É necessário nós autoanalisarmos o que verdadeiramente acontece conosco, ouvintes, para realmente aproveitar melhor essa viagem. A morte, caros ouvintes, é a viagem em direção à alma. Então, o mais importante é sempre, caros ouvintes, lá do outro lado, manter em mente que nós estaremos retornando para o núcleo do nosso ser, que é o nosso eu imortal, a nossa alma, aonde residem as memórias de todas as vidas passadas que nós tivemos. Então, o pior que o homem comum do mundo habitualmente arranja para si próprio depois da morte é uma existência inútil e altamente cansativa, sem interesses racionais, sequência natural de uma vida desperdiçada em autossatisfações, em futilidades e falatório ocioso aqui na Terra. As únicas coisas que ele gosta já não lhe são possíveis, porque no mundo astral não há negócios a fazer e, embora possa ter todo o companheirismo que deseje, a sociedade é agora para ele uma coisa muito diferente, porque todas as suas pretensões no que a elas se referem e estão habitualmente baseadas nesse mundo já não são possíveis, né? Os apegos à matéria, às pessoas, às situações, os cargos, as posições, né, os títulos que o indivíduo possui, ali já não fazem mais sentido. Se a pessoa era rica, ela fica igual ao pobre, porque elas entram ali e a pessoa então percebe que a única riqueza que nós temos são as vibrações que nós temos, ouvintes. Então, cada ser humano faz para si mesmo seu próprio purgatório e o seu próprio céu. E tais coisas não são lugares, mas sim estados de consciência, ouvinte. E o inferno, como descrito pelas religiões, aquele local da danação eterna, caros ouvintes. Isto não existe. Como diria o padre Quevedo, isto não existe, caros ouvintes, porque o inferno e o céu, caros ouvintes, somos nós mesmos. Só que, no caso da vida astral, se o indivíduo realmente tiver muita matéria inferior, aquele mundo é de um sofrimento muito compatível com a ideia de inferno. Mas, obviamente, não tem nenhum diabo lá, não é obrigatória a ida para esse inferno, para os pecadores, para aquelas pessoas que foram excomungadas pela religião e nada disso. E principalmente o inferno ou o purgatório não são eternos, mas sim eles duram exatamente o tempo que dura a ignorância manifestada na energia que foi mal canalizada pela pessoa, juntando, persistindo nos vícios, nas energias negativas. Então, o inferno é apenas uma ficção, né? Uma imaginação profunda da teologia. Nem o purgatório, nem o inferno, como eu disse, ouvintes, são eternos, porque uma causa finita não pode produzir um resultado infinito. É essa, caros ouvintes, a mensagem que nós trouxemos para vocês no dia de hoje, para que vocês reflitam. Pensem, caros ouvintes, naquilo que vocês realmente são, naquilo que vocês realmente têm, que são vocês mesmos, que são seus pensamentos, suas vibrações, e, obviamente, meditem, caros ouvintes, nas palavras de Jesus, nas sábias palavras do Buda. Percebam a impermanência ao nosso redor, ouvintes, e tenham certeza, a única coisa, o único tesouro que nós temos é aquele tesouro que nós guardamos, como disse Jesus lá no céu, caros ouvintes. As boas vibrações, as vibrações espirituais, isso é que vai sobrar de nós, porque as complicações do dia a dia, da nossa sobrevivência, aqui a nossa luta, caros ouvintes, para continuarmos vivendo, isso não tem importância nenhuma lá para o nosso eu imortal. Porque nós vamos descartar o físico, vamos descartar o nosso astral, vamos viver alguns anos também num mundo de intenso gozo das nossas ideias, dos nossos pensamentos, das nossas virtudes no plano mental, mas até isso nós vamos descartar e vamos chegar uma vez mais de volta à nossa alma, e ela, caros ouvintes, vai integrar em si mesmo, assim como no final de uma peça de teatro há aquele autor, aquele funcionário do teatro que recolhe todas as roupas, todas as máscaras, coloca dentro do baú e para ele só resta as imagens daquilo que aconteceu. A nossa alma, caros ouvintes, vai ficar apenas com o perfume da nossa existência. Então nós temos que destilar, caros ouvintes, sendo pessoas puras, pessoas elevadas, dedicadas ao nosso desenvolvimento interior. É este, caros ouvintes, o mecanismo que vai destilar para nossa alma alguma coisa que valha a pena, uma joia, caros ouvintes, que vale a pena ser engastada naquele grande, caros ouvintes, aquele grande expositor de joias que é a nossa alma, que coleciona de cada uma das vidas apenas as pérolas, os diamantes, aqueles perfumes, aquelas rosas, aquelas flores que floresceram durante toda uma existência. Cada vida humana, caros ouvintes, para a nossa alma é apenas um dia. Vamos pensar mais, caros ouvintes, nas coisas superiores. Então, agradecemos, caros ouvintes, a presença, a audiência de todos vocês e convidamos a todos para fazermos uma última vibração encerrando o programa de hoje. Vamos, caros ouvintes, uma vez mais fechar os nossos olhos e volver a nossa consciência para o ponto dos nossos corações. Sintamos, caros ouvintes, uma vez mais o nosso batimento cardíaco e com o poder da nossa mente visualizemos ali dentro dos nossos corações a joia inefável da nossa chispa divina irradiando, brilhando, cintilando todas as cores do espectro, iluminando todo o nosso ser, que essa luz se expanda dentro de nós, preencha todo o nosso corpo, siga além, se propagando pelo espaço e à nossa frente, iluminando todo o caminho que nós vamos percorrer na nossa evolução. Caros ouvintes, vamos procurar nesse instante compreender, internalizar, realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja, que o Espírito da Verdade esteja sempre aqui conosco. Que essa bênção do Mestre que nós enviamos nesse momento para todos vocês aqueça, faça brilhar ainda mais essa chispa que está no coração de cada um e que as vossas mentes brilhem, se aprofundem ainda mais no conhecimento e na sabedoria do nosso ser interno. Então, caros ouvintes, vamos deixá-los a partir desse momento, uma vez mais, com a programação musical interativa, democrática, aqui da Esotérica FM. Nos despedindo de vocês, desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso e, para todos, enviamos nosso forte, nosso caloroso e fraternal abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.